Os filhos do poderoso chefão. Pastor Tom, Anderson, Liberdade Assistida, JC, Brother Louis, Arapê, Dodô, pra impactar o mundão, tá ligado? Muitos falam de muitas coisas aí, só se esquece de falar de Deus. Diz que é gospel, mas não fala de Deus. Mas nós estamos aqui pra fazer a diferença, pra louvar, pra pregar, pra profetizar, pra tirar as vidas do lamaçal do pecado, é isso mesmo. Aí, muita paz, muito amor, descresce o seu gatilho. É isso aí, louco, curte o som, fica na pegada, Luta na fissura, não me segura, se não vai sobrar. Tamo na unção, liga nem o cão, pode nos parar. Chega mais Anderson, Liberdade Assistida, vai te fazer ganhar a cena na pica de Lia. Na banca, um truta que dança, Gil Alki, é o JC lá da Sul. Não é fraude, colado o Brother Louis, para te deixar ciente. Filhos do poderoso chefão, sangue de Cristo é semente. E aí era P e Totô, é só colar na mesa, mostrar para todo mundo que são elementos surpresa. Junto os filhos do poderoso chefão, aqui é P-A-S-T-O-R, Pastor Tom. Fique os bandidão de Capitão Califórnia, aqui é leste, São Paulo, Babilônia. Né não? Bandidão, vai ouvindo. Muita paz, muito amor, descanse o seu gatilho. Muita paz, muito amor, meu Senhor. Muita paz, muito amor, meu Senhor. Muita paz, muito amor, meu Senhor. Muita paz, muito amor, meu Senhor. E sente a unção desse corpo a Sanderson. De quebrada na iluminância, caminhão de bumbô, as vestes branca é o que precisa ter. Os mano aqui é diferente, garante o proceder. Veja que continua aquilo que impressionou. A calça larga, o estilo agora. Sem estresse, me espere, não se feche na jogada. Eu dou um cheque na sequência, meio. Então, truta, repare que os mano tem o dom. E além na nossa lei, se os mano colar, deixa reparar. A missão aqui resgatar os mano. Vem ministrar a minha vida até no sofrimento. Ela não deixa. enche o meu coração. Se abater e mesmo na tribulação vem me tratar com poder que vem sobrenaturalmente. Vem pra tratar os crentes. Então joga a mão pro ar e se alegra com a gente. Quem diria que um dia louco se converteria e na paz adoraria ao Senhor com verso e rima. Prática é a tática da roupa larga, da batida pesada. Lutou em mim que nem estática e veio pra mudar a minha vida. Para os loucos de Itaquera, as quebradas de Elipa, lá do São Mateus conquista até a Vila Joaniza. Geração que faz a rima e pelo evangelho entrega a própria vida. Eu sei que é grande o amor de Jesus Cristo por mim. Nossa rocha tem me firmado, o resultado é isso aqui. Um rock gangster, cheio de unção, consciente da sua missão, pregar a palavra para os irmãos que estão perdidos. Truta no mundão, truta louve ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Muita paz, muito amor, muita paz, muito amor. Muitas vezes eu não entendo o que vem ocorrendo. A parte mano morrendo e ninguém lhe está acontecendo. Estamos perto do fim, nosso Senhor está vindo aí. Inimigo gostou, esse caminho vou só seguir. Então, truta, acorde, acorde, o crime é o caminho pro fim. A pegada do inimigo é roubar, matar e destruir. Oh, me diga que eu rei e alguma coisa que eu falei. Esse mundo que você vive eu já me libertei. Agora entende onde eu quero chegar. Jesus quer te salvar e escutar você falar. Muita paz, muito amor, muita Senhor. Muita paz, muito amor, muita Senhor. Muita paz, muito amor, muita Senhor. Muita paz, muito amor, muita Senhor. Muita paz, muito amor, muita Senhor. Muita paz, muito amor, muita Senhor.